Repertório novo. Vamos lá, Lisa. Deixa pra si mesmo. Olha o sucesso, parceiro. Sucesso aqui é garantido. Acabei de terminar. Fui num cabaré do Léo de Sabafá. Quem sabe as luzes vermelhas vão me acalmar. Saí pro motel, levei uma garota carinhosa. Queria esquecer a de vez, mas no quarto do lado tô ouvindo uma voz que lembra minha ex. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para. Ai, ai, ai, não para, vai. Falhei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e R$200. Eita, que essa frança que é garantida, amigo. Tá sofrendo, parceiro? Fala comigo, bebê. Saí pro motel, levei uma garota carinhosa. Queria esquecer a mas no quarto do lado tô ouvindo uma voz que lembra minha ex. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para, vai. Falhei na hora e como é que faz? Perdi a namorada de R$200. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para. Se vê o moral de Ibicoara.